Tentativa de homicídio em Toledo, no Paraná. O segundo homicídio registrado em Toledo aconteceu no início Toledo, da madrugada. No Paraná. O homicídio registrado em Toledo, Paraná. Salve, salve aí, ladrão, é nós de volta, já os versos, prova bala caminhando no mundão. São vai ecoando pros moleque de Toledo, compacto é minha cara, pode crer, é isso mesmo. Só moleque apetitoso nas cinturas quadradas, a fala explode o globo, voa sangue, tá calçado. Amanhã vai ser mostrado destaque, radar BO. A mãe gritando lá do corpo, moleque, não teve dó. É só rajada de dundum, cartucho 12, CBC 37, faz estrago então. E as PT na madruga, do faquinho na rua, é só mono, arranca a cabeça, deixa o corpo pra mãe pedir socorro. Salve, salve aí, bebê, mó consideração. Verdadeiro guerreiro que não deixa a guerra não. Quando vai derrubar, passa a corda no pescoço. Interior do Paraná, pode crer, o barato é louco. Salve, salve registrado pros moleque de Toledo. Compacto, fundão, patinho, pode crer, é isso mesmo. Quando não tocar na casa, explodir no globo, deixando o corpo pra mãe pedir socorro. Salve, salve registrado pros moleque de Toledo. Compacto, fundão, patinho, pode crer, é isso mesmo. Menino, tocar na casa, explodir no globo, deixando o corpo pra mãe pedir socorro. Direto do Copaco, quer ver? Vim bater de frente, só moleque apetitoso. Quanto o pai tupi, os pet te extermina, manda pro inferno. Calabouço, fundão do Copago, pode que o barato é louco. Bem, bem na cara, meu Tim, Jercinho, Eliseu, Elias, careca. Peso, pra quem morreu se foi. Deixou saudade, Paulo Ganso, GZ, pretinho, tá no coração, irmão. Pode crer das caminhadas de meu varanda. As madrugadas, badia, dia, cheirinha, apavorando a quebrada. Passo pano no time, corpo não vem apavorar. Levanta a bandeira, nós também. Tem pra trocar os armamentos de meu. Caminhando da fronteira, nossa hora vai chegar. Põe a fogo na madeira, nós de novo. Certo de bombeta e calçalada, pronto pra exterminar aqui. Andar na bala. Começando registrado dos moleque de Toledo. Tô quase fundão, partindo, pode ter, é isso mesmo. Menino, tocar na cara, explodir no globo, deixando o corpo para nós pedir socorro. Começando registrado com os moleque de Toledo. Compacto, fundão, faqueiro, pode crer, é isso mesmo. Menino, tocar na cara, explodir no globo, deixando o corpo para mãe pedir socorro. Salve, salve, meu querido, é isso mesmo, ladrão. Salve, bebê, é nóis mesmo, ladrão. Tamo junto até o fim, Copacabana, não.